Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje temos uma estreia enquanto álbum solo. Temos uma estreia no que respeito a um instrumento que provavelmente vai ocupar grande parte da nossa conversa. E sendo que, no entanto, Rodrigo Serrão, e é dele que falamos, um conimbricense que já algumas vezes falámos aqui, é uma pessoa que transversalmente é referida, tendo em conta que ele vai participando com vários tipos de músicos e vários músicos nacionais. Mas, como nos habituámos sempre que fazemos aqui um destaque na Boa Nova, e assim, já vamos a caminho dos 11 anos deste programa, cá se fazem, cá se tocam, a verdade é que temos sempre um mentor. E no caso, uma vez que trabalho em nome próprio, não podia ser outro senão o Rodrigo Serrão, que se dispôs a falar, ainda claro que há distância do telefone, porque a distância isso obriga, aqui com o FM de Boa Nova. E antes de mais, saudá-lo, bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito obrigado, o prazer é todo meu e agradecer-te já o convite. Ora, este encontro a solo, podemos dizer que é o seu álbum de estreia. É verdade, é o álbum de estreia em nome próprio, e como artista de destaque do disco, é o primeiro álbum, sim. Ora, e dizia há pouco, e podemos dizê-lo, até porque, enfim, é um rapaz para pouco menos da minha idade, portanto, eu sou um ano de 72, o Rodrigo é de 73, e nasceu precisamente aqui na nossa cidade de Estreito, em Coimbra, onde, aliás, iniciou ainda aí o Conservatório de Música de Coimbra. Portanto, despertou em si, muito jovem, o gosto pela música. É, eu comecei muito, os meus pais sempre tiveram o cuidado e o interesse em que os filhos tivessem acesso a várias coisas, a línguas e a artes, e portanto, desde muito pequenino, comecei com 7 anos, me ligaram logo à música, e portanto, foi depois o trajeto todo da adolescência, etc., foi sempre muito ligado à música, portanto, invariavelmente, tendo o gosto e o prazer em brincar com sons, foi, eventualmente, transformou-se numa profissão e numa carreira, e portanto, e tem sido assim ao longo destes anos todos. E é verdade, não nos cruzamos por Coimbra, porque quando eu fui estar para lá, estava precisamente a sair, mudou-se para Lisboa. E vem a frequentar a escola de jazz do Hot Club Portugal. Aí essa escola, de algum modo, foi um abrir de horizontes para si? Olha, o Hot Club, na altura, eu encantei-me, com 17 anos, encantei-me com um instrumento, que era o contrabaixo, e na altura só havia realmente, para tocar contrabaixo, só havia em Lisboa aulas. E, portanto, daí o ir para Lisboa. O Hot Club surge porque, tradicionalmente, o contrabaixo vindo da música clássica estava muito segmentado a esse registro, e o único outro que havia para poder abrir um bocadinho horizontes e para poder tocar o jam de músicas era via a escola de jazz do Hot Club, que realmente tinha, e tanto quanto sei continua a ter, um papel de formação que está muito, muito bem adaptado a depois todo o tipo de músicas que a gente ouve fora do universo clássico, e portanto transmite muito bem as ferramentas de o que é que um músico tem que fazer, quais são os papéis em todo o tipo de linguagens musicais, não só no jazz, mas forma muito bem nesse campo, e portanto era um sítio onde forçosamente eu tinha que passar, porque não queria tocar numa orquestra, eu queria tocar todas as outras coisas, e portanto a única outra alternativa era realmente pelo outro clube, porque era quem formava os músicos na altura que eu via que tocavam nas bandas. Eu lembro-me de ser miúdo, e portanto quem rodava muito na rádio era Rui Veloso, Trovante, todas essas coisas, e portanto, e a grande parte dos músicos que acompanhavam estes artistas vinham todos precisamente da área do jazz, e portanto uma coisa leva à outra, e teria sempre que ser por ali esta formação, teria que passar pelo outro clube de Portugal. Thank you. E ao longo da formação, conforme foi estendo, começou a tocar com, primeiro, enfim, mais na área de improvisação, mas depois, de repente, está consigo a trabalhar com nomes já grandes, já à época, Fernando Tordo, Carlos Mendes, né? E que começou a acompanhá-los. E a verdade é que este acompanhar tem sido transversal ao longo destes muitos anos, e onde apanhou de tudo, digo, em relação ao tipo de música, para depois se centrar mais à frente nos executantes do fado. Foi para si o percurso natural? Uai, foi completamente natural, por uma razão simples. Eu quando comecei, realmente, vou para o outro clube, começo a estudar jazz e, portanto, começo a tocar jazz com os meus colegas e com as pessoas dali. Ao fim de muito pouco tempo, realmente, ao fim de uns meses, surgiu uma oportunidade de acompanhar o Fernando Tordo, que para mim, miúdo, com 17 anos, era, de repente, um salto gigantesco e assustador. E depois fui andando pela música portuguesa, passei pela música brasileira, pela música cabo-verdiana, passei por todas as músicas que eu gosto e que fui sempre convidado. E sempre com este encantamento do fado, que era uma coisa que eu já ouvia de miúdo em casa, e portanto um dia, quando me surge a oportunidade de acompanhar a cantora Dulce Pontes, de integrar a banda da Dulce Pontes, é o meu primeiro pé dentro do fado, realmente dito, e depois daí as coisas foram sucedendo, e é realmente o sítio onde eu me sinto em casa do ponto de vista musical, porque é a única música, e não tem a ver com complexidade nem com nenhum juízo de valor, mas é a música que eu realmente, a primeira vez que toquei, senti, eu sei exatamente o que é preciso fazer aqui, eu conheço isto de uma forma muito intuitiva. Para além do conhecimento teórico musical e técnico do instrumento, a linguagem musical era uma coisa que eu reconhecia de imediato, e portanto acabou por ser um chegar a casa e um estar em casa numa linguagem musical onde uma pessoa se sente bem e se sente realizada, e portanto o fado foi assumindo esse papel, e ao longo dos últimos 16, 17 anos tem sido o grosso do meu trabalho tem sido ligado ao fado, porque realmente é uma área onde eu me sinto muito bem e onde eu gosto de estar e onde as pessoas gostam de estar comigo, e portanto fomos ficando assim, e quando se está bem não se muda, não é? E portanto, condão de eu reconhecer como casa, e portanto, e de me aceitar suficientemente bem para poder estar aqui durante estes anos todos. E de um modo que é bilateral. Ou seja, não só está com esses músicos e vai aprendendo com eles também, mas passa a poder também influenciar essa música. Podemos dizer que produz diversos discos de fado, que vão desde a Cátia Guerreiro, para ter alguns exemplos, a Joana Amendoeira, e não só, da Joana Pessoa, enfim, vem a produzir de uma maneira que consegue influenciar também a tendência que esse fado vai tomando, e que mudou muito também nestes últimos anos. Desse ponto de vista, agradeço que me dissesse, de facto, o que é que acha que mudou no fado também, tendo em conta que uma das coisas que nós aqui já às vezes falámos com vários autores é que também, de facto, o fado viveu muito da entrada de virtuosos, de pessoas que sabem, de facto, bastante de música. Eu acho que realmente é uma das grandes mudanças que acontece no fado. Hoje, o fado sempre foi uma música muito ligada à palavra e à voz, e à guitarra portuguesa, portanto, enquanto instrumento específico dessa linguagem. O que tem acontecido, parece-me a mim, nos últimos 20 anos, é que há consecutivas gerações de músicos que chegam, que realmente vêm com uma... E isso vê-se nos miúdos que aparecem hoje em dia. Cada nova geração já traz o que os outros todos tinham e ainda dá um passo à frente. E, portanto, vêm muito, extremamente bem formados em termos de conhecimentos técnicos e teóricos, e para além de um conhecimento muito profundo do que é o fado, portanto, a informação de todos os níveis que chega, mesmo dos próprios instrumentistas, empurra, faz puxar um bocadinho a música em termos qualitativos, a própria evolução técnica que existe na gravação também, a facilidade que temos hoje em dia todos de trocar impressões e de facilitar a aprendizagem, portanto, acelera muito aquilo que há no início do século era um processo muito lento, porque era uma coisa muito, muito voltada ao acaso e em função das pessoas encontrarem ou não. Hoje em dia, essa troca de informação e a quantidade de discos que há e aquilo que a gente aprende a ouvir uns aos outros, realmente acelerou muito este processo evolutivo, que é a informação roda entre todos e roda muito depressa, e portanto hoje em dia surge uma ideia nova, amanhã está a ser apanhada por outro e por outro e por outro, e ao fim de 2 ou 3 anos apareceu mais um eu digo miúdos porque temos músicos de alto nível a tocar e a acompanhar os grandes nomes do fado hoje em dia, que têm 16, 17 anos, e portanto surgem virtuosos em termos instrumentais e em termos de conhecimento com muita facilidade, e portanto esta época nova que vivemos todos do circular da informação de forma aberta potenciou muito o crescimento ou pelo menos o adaptar do fado a esta realidade que é o dia-a-dia, até porque o fado, sendo uma música viva e uma música que retrata o dia-a-dia das pessoas, não pode estar imune àquilo que é realmente esse dia-a-dia das pessoas, e portanto a mutação, não sendo uma coisa voluntária, é uma consequência natural do mundo em que vivemos, e portanto o fado traduz isso como música viva, que é, traduz essa nova realidade. A vantagem de estarmos aqui a falar com a antecipação em termos de gravação é que as pessoas vão ouvindo aquilo que está vertido aqui neste Stick to the Music, portanto, o seu álbum de estreia. O que leva as pessoas a dizer, estamos aqui a falar de fado e de outras coisas, e estamos com uma sonoridade algo diferente. E é uma sonoridade que nos traz aqui aquele que é hoje em dia, julgo saber, o seu instrumento de eleição, o Chapman Stick. Ora, é verdade que já voltaremos a falar de muito mais outras coisas, porque ao longo deste período foi criando, foi trabalhando com discos e em discos que foram aqui destaque na Boa Nova, nestes últimos 11 anos também. Tem um projeto de capa branca música que também abrange a música, por exemplo, a música infantil, mas estamos aqui chegados a uma coisa que é mais recente no seu trabalho, que é este Chapman Stick. Ora, que, claro, fomos à procura sabemos que é um instrumento que nos Estados Unidos foi criado a partir da década de 70, mas nada mais, nada menos, queria saber do Rodrigo Serrão de onde é que foi descobrir este instrumento, que antes de mais queríamos que o descrevesse para quem lá em casa nos está a ouvir, e como é que foi aprofundando a sua, entre aspas, paixão para com ele, para que de facto o acompanhe aqui num disco, e lembrar dizer que é um disco sem overdubs, portanto é tudo feito de uma só vez naquele instrumento. É verdade. O Chapman Stick é um... Explica-me um bocadinho o que é. Portanto, é um instrumento de cordas. No fundo, é a junção de uma... De que seria uma guitarra com um baixo, com alguma percussão e um bocadinho do conceito da harpa também. E, portanto, juntando todos os instrumentos, estes instrumentos num só, forma e permite ao músico, ao executante do instrumento, realmente fazer ter vários papéis em simultâneo. Portanto, permite acompanhar-se ele próprio, permite ser um instrumento solista, como permite ser um instrumento de acompanhamento de voz, por exemplo, ou outra coisa qualquer. No fundo, tem o potencial todo que tem um piano normalmente, que pode fazer de tudo, em qualquer género musical. O Chapman Stick tem essa versatilidade também. Eu descobri-o da forma mais normal hoje em dia, que é como praticamente descobre tudo, que foi na internet. Estava na Áustria a fazer uma turnê, tinha muito tempo livre durante os dias, estávamos hospedados tínhamos um apartamento onde vivia eu e outro músico, e portanto durante o dia pouco tínhamos para fazer, não tínhamos família, não tínhamos amigos, e portanto estava um dia na internet a ver qualquer coisa do notícias do Facebook, reparo num vídeo, então um instrumento estranhíssimo, achei graça, fui à procura, passei 2 ou 3 dias a investigar o que era, e ao fim de 2 ou 3 dias estava a ligar para os Estados Unidos para falar com um inventor, que é o Emmett Chapman, e pedir para me construir um, porque queria imenso tocar aquele instrumento também, queria brincar com ele. Eu sou um homem de paixões e de encantamentos em termos de instrumentos, portanto eu tive a minha primeira grande paixão, que é realmente o grosso do meu trabalho enquanto músico, foi o contrabaixo. Tal como falámos há bocadinho, aos 17 anos saí de Coimbra, acabei o liceu e vim para Lisboa para aprender a tocar contrabaixo, porque não podia noutro sítio qualquer. E, portanto, o Chapman Stick funciona um bocadinho de uma forma semelhante, quase 25 anos depois, em que me encanto com um instrumento e lanço-me de cabeça na intenção de o aprender e dominar, e surge nesta lógica de paixões em que a gente realmente de vez em quando cai na vida e decide, eu agora quero fazer isto, porque realmente tudo me diz que sim, que é um bom caminho e o meu instinto está a puxar para aqui, portanto não consegui resistir ao Chapman Stick. Já conseguiu trazer para si outros, ou melhor, ver seguidores que de algum modo comecem a querer perguntar assim o que é isso e como é que se faz? Em Portugal há imensa gente que está a descobrir agora e portanto se tem encantado com o instrumento. O que existe é em termos internacionais, existe uma comunidade de músicos e de instrumentistas que tocam tocam isto, que estamos todos muito ligados, temos todos um contacto um dos outros e falamos muito frequentemente e partilhamos imensa informação, que é outra das graças de um instrumento tão recente, é que não existe uma técnica correta, não está nada feito, portanto está tudo por inventar, o que quer dizer que todos os dias se descobrem coisas novas e, portanto, neste contacto cotidiano que temos, é comum eu receber uma chamada ou um e-mail de pessoa A, B ou C a dizer como é que tu fizeste isso que publicaste no teu vídeo, que é outra das coisas realmente que tem potenciado realmente o instrumento, são os vídeos da internet. Todos nós fazemos vídeos, partilhamos uns com os outros, descobrimos uma coisa qualquer nova, adaptamos e estamos todos a perguntar como é que tu fizeste exatamente aquilo, porque aquele efeito que conseguiste é fantástico e, portanto, esta informação é toda ela muito... Mas já é muito salutar, porque realmente são pessoas a descobrir qualquer coisa de novo e querem partilhar, e há alguém do outro lado que ouve. Respondendo diretamente à pergunta, em Portugal não existe assim, existem mais dois instrumentos, tanto quanto eu saiba, não existe ninguém a fazer concertos, ou a apresentar um projeto, mas é, estas coisas levam sempre o seu tempo, o instrumento também não é fácil de dominar e, portanto, eu imagino que num espaço de mais 1, 2, 3 anos comecem a surgir realmente mais pessoas a tocar, porque o potencial é tão grande e é tão bom e dá realmente para fazer tudo aquilo que se deseja em termos musicais, que é um, no fundo, é um chamariz que não se consegue resistir. É uma questão de tempo até aparecer realmente mais gente a querer tocar, nomeadamente aqui em Portugal. Em dominar o instrumento. E a pergunta é, que se impõe é, ou seja, quanto tempo demorou, uma vez que vinha, enfim, nomeadamente do contrabaixo, demorou a adquirir uma técnica que permita dizer que sabe executá-lo? Eu confesso, eu sou um bocadinho... Isto também tem a ver com a minha formação no Hot Club. Eu lembro-me quando cheguei a Lisboa, com 17 anos, e começo a tocar jazz, aqui eu olhava à volta e via... Isto, são todos malucos, todos eles tocam 12 horas por dia. E, portanto, e ficou... E eu próprio, para conseguir tocar naquela altura e para poder estar ao nível das pessoas com quem estava a ter aulas, tive que adquirir este hábito das muitas, muitas horas por dia com um instrumento. E, portanto, eu... comecei a tocar, ou por outro, o Chapman Stick, o meu chegou-me há sensivelmente um ano e meio, e sei lá, ao fim de 6 meses, foi a primeira apresentação que eu fiz, eu tinha uma média de 12 horas de trabalho por dia com o instrumento. Não é um instrumento fácil, exige um certo grau de sobretudo em termos de independência de cada um dos dedos, como cada um faz uma coisa diferente, leva um certo tempo para ter o nosso cérebro conseguir processar tanta informação e conseguir mecanizar movimentos, e portanto não é um instrumento imediato que a gente pega e começa a fazer qualquer coisa, leva algum tempo. E no meu caso, toco há um ano e meio este instrumento, digamos que até conseguir estar minimamente confiante e apresentar-me numa situação ao vivo ou a tocar, fazer um ensaio, alguém me pede para a gravação, pegar no instrumento e tocar, mais ou menos um ano para sentir esse grau de conforto. Ora, e isso também justifica que este álbum tenha aqui tanto tipo diferente de música, que vai desde bar até temas originais seus e a música tradicional, que é o facto de também mostrar a versatilidade do instrumento em adaptação a vários tipos de música. Eu diria que o fio condutor realmente do disco é a sonoridade do instrumento, porque todo isto que agora se traduz num disco, não é? Este meu trabalho com o Chapman Stick vem de um impulso e vem de um gosto. E, portanto, seguindo isto, fui, lá está, por causa destes amigos todos online que tocam, fui publicando vídeos. E os vídeos, de repente, tiveram uma receptividade enorme da parte das pessoas. E tanto que tive que criar uma página do Facebook e fui crescendo. Mas como partiu desta coisa muito interior de eu estou a aprender a tocar um instrumento e eu aprendo a tocar as músicas que eu gosto de tocar e que eu gosto de ouvir, e portanto o projeto foi sempre crescendo deste sentido, de dentro para fora. É uma coisa muito pessoal minha, são os meus gostos, que passam por Bach, passam pela música popular portuguesa, passam por alguma música pop, passam por poder juntar poesia e música, portanto, passam dos meus gostos pessoais, e às tantas que percebo, há receptividade do outro lado, portanto, vou oferecer isto às pessoas. E continuando a oferecer, normalmente, como é que se diz, em equipa técnica não se mexe, e portanto, se as pessoas gostam daquilo que o meu gosto tem para lhes oferecer, portanto, eu continuarei nesta senda. E então o disco acaba por traduzir um bocadinho isto, que são as músicas que eu gosto de tocar, com as quais eu gosto de brincar, de fazer arranjos para o Chapman Stick, e portanto o disco traduz isto tudo. O fio condutor é o instrumento, e depois tudo o que lá vem dentro tem a ver com coisas, por uma razão ou por outra, com as quais eu engraço e acho piada. Nomeadamente, depois, quando a gente olha às vezes depois do fim e olha para trás e começa a analisar, chega à conclusão, realmente eu tenho, e volto, não tocando fado, apesar de ter duas guitarradas do Carlos Paredes no disco, não estou exatamente a tocar fado, mas a sensibilidade da saudade, da melancolia, este lado atlântico que todos temos, de olhar numa tarde de inverno, estar à beira-mar, olhar para o horizonte, todas estas coisas que são parte integrante do fado e que são parte integrante nossa enquanto cultura portuguesa, estão muito marcadas ali, estão muito presentes, e portanto, mas isto é uma leitura que a gente faz posteriormente, porque enquanto se está a fazer, a gente basicamente está a fazer música, está a brincar com música. Pois o resultado às vezes é mais fácil ver realmente do fim e chegar à conclusão, há aqui uma tendência que vem deste centro, que vem dos meus próprios gostos, que é este gosto pela melancolia, pela poesia, pelas tardes de inverno, estas coisas todas que traduzem muito bem aquela saudade portuguesa, acabam por estar aqui muito presentes, e então acaba por justificar tudo num sentido de, diria eu, o disco é um disco profundamente tradicional, no sentido em que está muito ligado à cultura e àquilo que nós somos, à cultura portuguesa, à forma de ser portuguesa. E, portanto, acaba por ser uma oferta extra, que é, eu estou aqui a falar de mim, mas, no fundo, estou a falar daquelas coisas que são comuns a todos, portanto, estou a falar de nós. Está-me a apetecer tocar aquilo que nós somos, enquanto pessoas, enquanto cultura, enquanto povo. Thank you. Almaluza está aqui, ainda bem que eu refiro há pouco, por exemplo, o caso da Dança Balaciana do Carlos Paredes, que ainda há 15 dias falávamos aqui com Buda Power Blues, tem um disco novo com a Maria João, e por acaso tinham feito algum tempo atrás também a versão da Canção dos Verdes Anos. Portanto, de facto, a Almaluza pode ser explorada de várias maneiras, e hoje está a fazê-la com um instrumento novo, novo no nosso ponto de vista, porque não o conhecíamos. E, no entanto, há pouco disse também que há aqui a sua versão nostálgica e a versão descrita, que a verdade é que essa despesa também é sua. Rodrigo Serrão tem aqui no disco, e com muita maestria também, letra e música. E depois vem a convidar pessoas para cantarem consigo. A pergunta que eu faço é, no momento em que está a escrever, porque não perguntar-lhe este o exemplo do Eda Marta a vida inteira, logo pensou na pessoa que gostaria que viesse aqui a incorporar a sua voz? Olha, esse poema tem uma história interessante. Foi escrito há muitos anos. E não tinha nada a ver nem eu, estudava com Chapman Stick. E pouco antes de começar a tocar o Chapman Stick, conheci a Fernanda Paulo. E a Fernanda, para além de cantar e de cantar lindamente e cantar fado e outros géneros de músicas, é atriz também. E quando eu vou descobrindo e vou fazendo estas experiências e vou brincando com os meus gostos, às tantas lembrei, eu gostava muito de poder inserir aqui poesia, porque eu acho que o instrumento serviria muito bem como uma base instrumental para ter uma poesia dita. E quando eu penso poesia dita, penso assim, de caras, a Fernanda Paulo, quem é que eu conheço que faz isto lindamente, a Fernanda. E, portanto, fui à procura nos poemas mais antigos que tinha, nas coisas que vou escrevendo e que vou tendo, e encontrei este e pensei, e quando olhei para o poema pensei, espera, isto mais do que só poesia, isto parece um dueto, isto realmente parece um dueto. Então vou fazer esta experiência de dizer o poema como se fosse um dueto de amor, só que em vez de ser cantado, ser declamado, com o Chapman Stick por baixo, e vou fazer isto com a Fernanda. Mas isto era tudo uma brincadeira, era uma experiência que eu queria fazer. O que é engraçado nesse tema é que realmente fiz um vídeo disto, os dois, a declamar o poema e a tocar, e quando publiquei, isto teve a receptividade das pessoas foi tão grande, de uma certa forma até assustadora, que foi de repente todo o disco e todo o conceito do espetáculo e tudo, de levar isto de uma forma mais séria às pessoas, parte exatamente desse tema e parte da receptividade que ele teve. E me leva depois à conclusão final, que é, espera, isto deveria ser uma coisa muito fechada e um nicho muito pequenino, que é quem é que hoje em dia quer ouvir poesia, de repente chega à conclusão, as pessoas não só querem, como gostam, como não se lembravam, mas têm fome disto. E, portanto, vamos puxar este tema para a frente. Vamos fazer aquilo que é completamente anti-mercantilista, e aquilo que o mercado diz que não se pode fazer, vamos fazer o contrário. Vamos fazer uma coisa completamente fora do, como se diria, uma carta fora do baralho, e vamos experimentar a ver se as pessoas realmente seguem e se continuam a querer isto. E realmente tem sido extraordinário, porque a receptividade das mais, nem dá para definir muito bem o tipo de pessoas que de repente gosta. A única conclusão a que se chega é que realmente as pessoas gostam muito de ouvir falar de amor, e gostam muito de ouvir falar, e gostam muito de coisas que lhes digam diretamente e que elas reconheçam, independentemente se o instrumento é novo ou velho, se as vozes são novas ou são velhas. Interessa muito aquilo que se está a dizer, e se a sonoridade for boa, então as pessoas estão bem, não lhes interessa. Eu acho que não fazem, o público não faz muito juízo de valor sobre o seu instrumento A, B, C, ou C. Interessa-lhes sobretudo se lhes toca, e quando toca então é porque está correto, porque realmente a música é sempre comunicação, e são sempre emoções, e são sempre uma partilha entre quem faz e quem ouve, e portanto, enquanto isto funciona, quer dizer que está tudo bem, mesmo que as regras não estejam a ser cumpridas. Eu acredito que, se for honesto, se for sentido e se for entregue de uma forma altruísta, se nós entregarmos ao público de uma forma altruísta, o público corresponde de uma forma também muito, muito sensível e muito calorosa, porque reconhece que há ali... Sim, uma honestidade do trabalho. Hoje quero dar-te o sol. Dá-me então lua cheia, debruçada em ondas mansas que se estendem pela areia. Hoje quero ser a chuva, pois então eu sou a terra. corpo é todo um fogo. É a resposta à primavera. Ser o vento num poema deslumbrado e mostrar-te sem ter medo, porque estou sempre ao teu lado. Hoje quero dar-te tudo de uma vez e para sempre. Quero ser como o guerreiro que a ti se entrega simplesmente. Hoje quero ouvir-te os sonhos sós à luz de uma candeia. Hoje quero ter o tempo de te amar a vida inteira. Hoje quero dar-te a mão e com ela este recado. Meu amor, a eternidade são os momentos lado a lado. Podemos até dizer que a realidade, aquilo que ia acontecendo, lhe fez antecipar os planos e lhe fez sentir a necessidade de criar um disco. Com certeza, foi. O disco surge como uma consequência natural da receptividade das pessoas e do pedido das pessoas. Eu quero ouvir isto em disco, eu quero poder ter isto em casa, quero poder ouvir no carro, quero poder ouvir em qualquer lado. E, portanto, o disco, ao fim de um ano destas coisas, eu cheguei à conclusão que, pois, eu tenho aqui músicas suficientes, tenho aqui coisas suficientes para poder gravar um disco, tendo a facilidade de o poder fazer no meu próprio estúdio. Realmente, porque não fazer isto e oferecer às pessoas e dar-lhes aquilo que elas querem, que elas gostam, que elas precisam ou não precisam, mas que lhes está a ser ouvido. E, portanto, o disco é uma consequência muito, muito, muito natural do próprio público. Portanto, acaba sempre por ser o próprio preço do disco, a forma como tudo isto está a correr, é muito construído em cima de: olha, eu gosto de fazer isto e faço. Se vocês gostam de ouvir, então aqui ótimo, vai, fica ótimo. Aqui para vocês ouvirem, é uma oferta. Aí dá uma simbiose. De estar contigo é uma vela sempre a Não queríamos deixar de ir embora sem perguntar sobre a escolha de duas pessoas também, a Joana Pessoa e a Mariana Bobono. Então, a Joana Pessoa é uma amiga de há muitos anos e foi o primeiro disco que eu produzi, foi exatamente um disco da Joana Pessoa e, portanto... Podemos dizer até para lembrar, é o disco Fluir. Exatamente. Eu produzi-lhe dois discos, o primeiro chamava-se Fluir, exatamente, e depois o outro aqui chamou-se Asas. E nós fizemos esses dois discos e a relação foi sempre tão, tão saudável e tão agradável e tão alegre a trabalharmos juntos que eu pensei, eu fiz o primeiro disco com da Joana e eu agora queria que a Joana fizesse parte do meu primeiro disco também. E, portanto, o convite foi feito em 30 segundos e foi aceito nesses mesmos 30 segundos e, portanto, ficou o ponto assente que faríamos isto. A Mariana Bobono, que dispensa apresentações, é uma artista das mais completas que eu conheço, porque além de ser uma cantora brilhante, é uma pianista brilhante também, e portanto, toda ela é arte, toda ela é música, é uma pessoa com quem eu tenho trabalhado nos últimos 5, 6 anos, também lhe produzi dois discos e temos trabalhado, e trabalho em concerto com ela, e portanto é uma pessoa, uma mulher que está muito próxima no meu dia-a-dia, no meu cotidiano de trabalho, e portanto... E temos depois gostos, além do fado, encontramos musicalmente a vários níveis, nomeadamente neste tema que aqui ficou gravado, que é a Ave Maria de Bach e Gounod, e não fazia sentido, sendo uma artista que eu admiro tanto, não lhe estender o convite a gravarmos uma música. E ela aceitou imediatamente e, portanto, é com imenso gosto e imensa honra que eu tenho estas três participações femininas no disco, três mulheres extraordinárias e sobretudo, três pessoas de quem eu gosto muito do ponto de vista humano. E eu acho que isso é uma das coisas que tem que transparecer sempre na música, que é o lado humano, não só o lado técnico, mas o lado humano das relações interpessoais e, portanto, isso vê-se em cima do palco e ouve-se sempre sem disco e, portanto, eu quis que isso estivesse registado neste CD. Thank you. Ora, aqui só peca porque as conversas são como as cerejas e passam tudo muito rápido. E temos alguma pena de não termos mais tempo para falar. Mas a promessa fica feita por um segundo disco. Porque imaginando como a coisa já ficou na manga, não é? E claro, vamos estar até atentos ao que este Conimbricense hoje, mais residente de parte de Lisboa, vai fazendo em termos musicais. Rodrigo, foi um prazer falar consigo. Prazer, e claro, vamos bater-lhe à porta mais vezes para, enfim, acompanhá-lo com o seu Chapman Stick, o que é que vai fazendo. Espero que ainda boa nova seja de iniciativa. Aberta, e agradeço desde já o convite e agradeço aos ouvintes por estarem realmente a ouvir e pronto, tenho imenso gosto nisso e falaremos mais vezes com certeza. Um abraço, obrigado. Obrigado.